branco, aguardando a chamada final. Com som de trombetas e anjos, entrarão no lar eternal. E todos vestidos de branco, aguardando a chamada final. Com som de trombetas e anjos, entrarão no lar eternal. Quem são estes que de branco estão? Quem são estes que se refletem em luz? Estes são os que se lavaram no sangue de Jesus. Quem são estes que de branco estão? Quem são estes que se refletem em luz? Estes são os que se lavaram no sangue de Jesus. De Jesus.